de tristeza, quero mais me divertir. Chega de correr atrás de grana o ano inteiro. Quero demorar cantando embaixo do chuveiro, sem patrão, sem hora marcada, sem pensar em nada. Sem patrão, sem hora marcada, sem pensar em nada. Não vem, deixa disso, nem bochicho, nem rabicho vai me segurar. Se marcar bobeira, caio logo na zoeira, eu quero é azarar. Chego de mansinho, feito mineirinho, pra engatar no trem. Nada me segura, sou parada dura e não tem pra ninguém. Não vem, deixa disso, nem bochicho, nem rabicho vai me segurar. Bobeira, caio logo na zoeira, eu quero é azarar. Chego de mansinho, feito mineirinho, pra engatar no trem. Nada me segura, sou parada dura e não tem pra ninguém. Chega de correr atrás de grana o ano inteiro. Quero é demorar cantando embaixo do chuveiro, sem um patrão, sem hora marcada, sem pensar em nada. Sem um patrão, sem hora marcada, sem pensar em nada. Meu bem, deixa disso, nem bochicho, nem rabicho vai me segurar. Se marcar bobeira, caio logo na zoeira, eu quero é azarar. Chego de mansinho, feito mineirinho, pra engatar no trem. Nada me segura, sou parada dura e não tem pra ninguém. Meu bem, deixa disso, nem bochicho, nem rabicho vai me segurar. Se marcar bobeira, caio logo na zoeira, eu quero é azarar. Chego de mansinho, feito mineirinho, pra engatar no trem. Nada me segura, sou parada dura e não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém.